Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Boa notícia da semana no setor de turismo. Foz do Iguaçu finalmente terá uma linha executiva de ônibus ligando o aeroporto à área central da cidade e aos principais corredores hoteleiros, como todo destino que se preze, aliás. A criação da linha, cuja data de entrada em operação ainda não está definida, mas deve ocorrer ainda em 2015, conta com o aval do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, que deliberou sobre o tema em sua primeira reunião ordinária de 2015, realizada nesta semana. A expectativa é de que o ônibus conte com ar-condicionado, bancos mais confortáveis, piso rebaixado, espaço para acomodação de bagagens, enfim. O itinerário e a tarifa ainda serão definidos, mas um estudo prévio realizado no ano passado apontava, por parte do Fostrans, algo aí em torno de R$ 16,00 por pessoa. Outro diferencial seria a possibilidade de que a linha circulasse também nos períodos noturnos não cobertos pelo transporte convencional, durante a madrugada, por exemplo, em horários nos quais ocorrem chegadas e partidas no Aeroporto Internacional Cataratas. Uma vez implantada a linha executiva do aeroporto, o próximo passo lógico e natural é a criação de uma linha turística ligando o centro de Foz do Iguaçu aos principais atrativos e facilitando o deslocamento dos viajantes que viajam aí por conta própria. Ao longo dos anos, setores ligados aos taxistas e ao receptivo turístico posicionaram-se contra essas iniciativas, tanto do aeroporto como do City Tour. A verdade, porém, é que há espaço e mercado para todos, cada qual no seu nicho, tal como ocorre já nos grandes destinos, e Foz do Iguaçu inserindo-se definitivamente aí nessa lista de grandes destinos. O que precisamos definitivamente é deixar de lado mentalidades provincianas e investir de vez na profissionalização do destino Iguaçu, por tratar-se de um caminho sem volta. Quanto mais opções de atividades e mais tempo de permanência na cidade, ganham todos. Aumentar a permanência do turista em Foz por um dia, por exemplo, equivale a ampliar em até 30% a ocupação da rede hoteleira e maximizar em no mínimo 10% os ganhos da cadeia turística como um todo. Participe do CBN Turismo, interaja conosco, twitter.com/CBNFoz, nossa fanpage no Facebook, facebook.com/CBNFoz, e também nosso site na internet, cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 28 de fevereiro de 2015. Bom dia! Deputado estadual de Foz do Iguaçu é escolhido para presidir Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Paraná. Regulamentação da lei dos free shops nas cidades gêmeas de fronteira é tema de novos debates na região de Foz do Iguaçu. Protestos dos caminhoneiros afetam o turismo rodoviário e prejudicam o abastecimento de produtos, inclusive nos hotéis de Foz do Iguaçu. Atrativos da cidade serão divulgados em evento de turismo no México. Obras na Ponte da Amizade avançam mais uma etapa nesta semana. 11 horas e 11 minutos, CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com estas e outras informações. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 14 minutos aqui em Foz do Iguaçu, temperatura já passando inclusive a marca dos 30 graus aqui na cidade de Foz, umidade relativa do ar de 63%, ventos a 13 km por hora. Previsão para este fim de semana aqui na cidade de Foz, para hoje especificamente, podemos ter pancadas de chuvas isoladas no período da noite. Agora à tarde, sol entre poucas nuvens, máxima de 34 graus, segundo o CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Estado do Paraná. Para amanhã, domingo, tempo parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas à tarde, mínima de 21, máxima de 33. De segunda a quarta-feira, tempo parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas também. Muito calor aqui na região de fronteira. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens. Neste instante, o Aeroporto Internacional Guarani, no Paraguai. O Aeroporto de Puerto Iguaçu e também o Aeroporto de Foz do Iguaçu estão abertos para pousos e decolagens. No caso do Aeroporto de Foz, foi montado em um sistema de contingência devido ao problema aí no desabastecimento de combustíveis no território brasileiro. O pedido que a Infraero chegou a fazer aí às companhias é de que já viessem com o avião abastecido para cá, mas foi montado aí também um plano de contingência para evitar que em situações de emergência falte combustível aéreo no aeroporto de Foz. Na BR-277, atenção aí com manifestações de caminhoneiros, mais um dia, né, a manifestação dos caminhoneiros afetando inclusive as cidades aqui da região. Eu cito aí, lamentando até nessa situação, por dois motivos. Primeiro, pelos caminhoneiros não terem conseguido realmente o atendimento de todas essas reivindicações, e também pelo fato de que esses protestos, lamentavelmente, acabam afetando a vida, né, o cotidiano das pessoas nas cidades e também no campo. Neste instante, temos manifestação no quilômetro 667 em Medianeira, caminhoneiros parados ali no acostamento. Não está sendo impedido o fluxo de veículos de passeio, mas caminhões estão sendo retidos ali no local. Para o período da tarde, previsão de manifestação na Praça de Pedágio, ali em São Miguel do Iguaçu, então fique atento ao fazer esses deslocamentos aqui pelo oeste do Paraná, que está com escassez de combustível. Hoje a frota de transporte coletivo aqui de Foz do Iguaçu operando com restrições já devido à falta de diesel na cidade. Isso faz então com que quem vai, por exemplo, para o complexo turístico Itaipu, as linhas que abastecem ali a região norte do município, já estejam enfrentando os horários, né, menos horários para a realização dos ônibus que vão até lá. Já no caso do Parque Nacional do Iguaçu, enfim, a garantia do Fostrans é que neste fim de semana será mantido 100% da circulação dos ônibus que operam esta linha. Ponte Internacional da Amizade entre Brasil e Paraguai. Neste instante, movimento considerado dentro da normalidade, apenas um sentido por vez liberado ali no alto da ponte. Neste momento aí temos circulação de veículos para quem segue no sentido Paraguai. Fila de aproximadamente 1 quilômetro na descida da BR-277. Na ponte Tancredo Neves, trecho em meia pista. Atenção quanto à lentidão na chegada à aduana de Porto Iguaçu. BR-469, movimento maior no sentido Cataratas, e a vazão lá nas Cataratas agora é de 2 milhões e 400 mil litros de água por segundo, quase o dobro do normal para esta época do ano no Vale do Rio Iguaçu. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico abertos à visitação. Amanhã, a partir de amanhã, domingo, haverá reajustes nas tarifas no complexo turístico. Daqui a pouco eu trago os detalhes para você aqui nas ondas da CBN Foz. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 18 minutos e foi realizada nesta semana em Ciudad del Este uma reunião entre autoridades e representantes empresariais da fronteira, tendo como objetivo a discussão da chamada lei dos free shops no Brasil, que traz como consequência, se aplicada como pretendida pela Receita Federal, a redução da cota de isenção de impostos nas fronteiras terrestres, os atuais $300 para 150 a partir de julho deste ano. Em entrevista aqui à CBN, o presidente da ACIF, Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu, João Batista Oliveira, falou sobre o acompanhamento feito pelos empresários da cidade a respeito do tema. Nós estamos fazendo o trabalho através do CODEFOS, a CIF e todas as outras entidades aí. O que existe, na verdade, é um estudo técnico comprovando para a Receita Federal, para o governo, que o impacto que essa redução de cota pode causar, e o pedido para que essa cota, ao invés de 150 dólares, de $300, que ela venha para $500, como é a cota aérea. E que com isso a gente conseguiria trazer 10% do turismo que vai para Miami comprar com cota de $500 para Foz do Iguaçu. A cota que é autorizada para Miami, que é de $500, fica lá em Miami. E se vier para o Paraguai, ela fica aqui na fronteira, fica na nossa região, vem, acaba retornando para o Brasil de alguma forma. Então, esse estudo o CODEFOS fez, apresentou para a Receita, apresentou para o governo, e o que há, na verdade, é um pedido de aumento dessa cota para $500 e um aguardo, uma expectativa muito grande que a Receita divulgue a normativa dos free shops, como será os free shops, quem que pode comprar, quais tipos de produto que vão ser vendidos, e a partir daí nós vamos nos posicionar com relação específica ao free shop. Segundo João Batista, na segunda semana de março será realizada uma nova reunião para debater sobre o assunto que interessa diretamente aos empresários do Paraguai e da Argentina. Haverá uma nova reunião a respeito desse assunto. O Paraguai tem muito interesse nisso, está protagonizando essas reuniões. Existe hoje, por exemplo, tem um ministro brasileiro reunido com o presidente do Paraguai, que deverá ser tocado nesse assunto também. Então está tendo uma intensa movimentação a respeito. Mas com relação a free shop específico, antes da normativa, não tem como a gente manifestar, porque nós não sabemos quem é que pode comprar, como é que vai funcionar a fiscalização disso, quais os tipos de produto que vão ser vendidos. Então não dá para a gente prever o resultado disso. Assim que a gente tiver a normativa, a gente vai fará um estudo a respeito. O que nós temos de concreto é esse pedido de aumento de cota para $500 e a expectativa com relação à normativa da Receita. Até o momento ainda não foi divulgado em diário oficial o texto da normativa da Receita Federal do Brasil regulamentando a chamada Lei dos Free Shops nas cidades gêmeas de fronteira. CBN Turismo. E ao contrário de outras obras públicas em andamento no Brasil, felizmente os trabalhos de reforma na Ponte Internacional da Amizade continuam adiantados. Em entrevista ao programa CBN Foz nesta semana, o supervisor do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, aqui em Foz do Iguaçu, engenheiro Vicente Veríssimo Júnior, falou sobre o atual estágio das obras. Desde a da última sexta-feira, dia 20, né, nós fizemos a liberação da pista que já foi recuperada, que é a pista que atende os veículos que vêm do Paraguai para o Brasil, né, a pista direita, e passamos a executar os trabalhos de recuperação da outra pista, a pista que vai do Brasil para o Paraguai. Com isso, inclusive, a informação que nós estamos repassando aqui aos ouvintes é de que, pelo menos aí pelas próximas 3-4 semanas, deve continuar esse sistema de um sentido por vez ali no alto da ponte? Nós vamos permanecer, né, da mesma forma, com o semáforo, né, funcionando e contemplando aí períodos aí durante o dia, no período de 5 horas até as 20, né, a gente vai ter aí 15 minutos do Brasil para o Paraguai, 10 minutos do Paraguai para o Brasil, e à noite períodos de 15 minutos em cada sentido, contemplando preferencialmente no período noturno os veículos de carga. Então a gente vai prosseguir e a gente acredita que se a gente conseguir o mesmo êxito que a gente teve nessa primeira etapa, ou seja, as condições aí de climáticas, o ritmo também de trabalho, desempenho dos equipamentos, né, que foi bastante interessante, que a gente possa estar aí daqui a 35 dias, um pouquinho mais, talvez, a gente estar entregando essa pista também restaurada e daí voltando à normalidade e o tráfego de veículos sobre a Ponte Amizade. Agora, com relação às outras obras que serão executadas, essas obras terão impacto também no tráfego de veículos? Como é que vocês estão planejando tudo isso? Bom, nós vamos ter trabalhos que vão ser executados na parte inferior da ponte, né, na parte de baixo da ponte, que nós chamamos de parte do infradorso, né, da laje, da viga principal da ponte e a mesoestrutura, que são os pilares, né? Esses trabalhos não vão interferir com o trânsito. São trabalhos importantes para, digamos, a preservação dessa nossa Ponte da Amizade, né? Que tem que ser feito de tempos em tempos. Vamos fazer, depois desses trabalhos de proteção, vamos fazer a pintura da estrutura toda, na parte inferior e na mesoestrutura. E depois vamos ter também algumas atividades na parte superior, que vai ser a preparação para a implantação das grades laterais, né, que vão ser implantadas, né, ao lado do guarda-corpo existente, para oferecer assim maior segurança para os usuários da ponte, e a troca das grades internas, aquelas que separam os veículos dos pedestres. Esses trabalhos, quando forem feitos na parte superior, eventualmente a gente pode necessitar de utilizar, digamos assim, um semáforo novamente, mas daí vai ser por período curto, digamos assim, durante um período que a gente vai procurar divulgar com antecedência, por exemplo, uma determinada manhã, a gente vai daí necessitar de chegar com equipamentos pesados ali, tipo guindaste, né, para fixar as novas estruturas que vão ser colocadas, e daí a gente vai ter, ainda que, digamos assim, ficar com a ponte meia pista, mas vai ser trabalho assim rápido que não vai acarretar um problema maior como agora, infelizmente, a gente está encontrando. Importante salientar, com relação até ao cronograma originalmente previsto, está tudo em dia, inclusive adiantado ali na Ponte da Amizade? Nós estamos com relação à parte da pista de rolamento, nós tínhamos uma previsão aí passada pela empresa de que levaria 4 meses, né, para concluir essa etapa, mas a gente, com 32 dias, a gente já tem mais da metade concluída, né? Então, eu acho que a gente está bem adiantado, né? A gente, se continuar no mesmo ritmo, a gente, na metade do tempo, a gente, um pouquinho mais, talvez, a gente vai estar concluindo essa etapa, né? E os outros trabalhos que fazem parte do contrato seguem normalmente. A previsão para término da obra, né, contratual, é no princípio do mês de outubro, e nós entendemos que até lá a gente com certeza vai estar com todas as obras concluídas. Estou conversando aqui na CBN Foz com o engenheiro Vicente Veríssimo Júnior, ele que é do DENIT aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Com relação a essas obras até na ponte Tancredo Neves, o DENIT, ele tem participação direta nesses trabalhos, porque quem começou foi uma empresa argentina ali na cabeceira argentina. Como é que está sendo acompanhado também esse processo do lado brasileiro aqui? Com relação à ponte Tancredo Neves, né, que é a ponte que liga o Brasil à Argentina, os trabalhos estão sendo executados sob a coordenação do nosso órgão co-irmão argentino, que é a Direção Nacional de Vialidade. Então, eles vão executar os trabalhos tanto na cabeceira argentina quanto na cabeceira brasileira. É o trabalho de substituição dos dispositivos de proteção da junta de dilatação. Esse trabalho tem que ser feito de tempos em tempos. Normalmente, a gente, a cada 10 anos, a gente programa esse trabalho. Na última vez que foi executado, foi o Brasil que executou. Agora, por uma questão de um entendimento que existe com o governo argentino, eles que estão fazendo o trabalho dessa vez. E o DENIT executa outros trabalhos na ponte, como a limpeza da ponte. Estamos também fazendo o trabalho lá de pintura daquelas grades laterais da ponte, né, que seria o guarda-corpo. Então, é um entendimento, um acordo que existe com o governo argentino, que vem da época que a ponte foi inaugurada. Então, cada país executa a metade, digamos assim. Mas como tem algumas atividades que não tem sentido você fazer só de um lado, como é o caso da troca de juntas, né? Porque a ponte trabalha como um todo. Se você está mexendo na cabeceira argentina, substituindo lá o dispositivo da junta, você tem que fazer o mesmo trabalho do lado brasileiro. Não tem como você fazer um lado só. Então a gente tem um acordo e cada país faz uma vez e a gente cumpre, digamos assim, o entendimento que houve inicialmente. Recomendação para quem passa ali pela ponte Tancredo Neves é que também tenha um pouquinho de paciência e colabore no que for possível aí com relação ao bom andamento dessas obras, né? Sim, as pessoas que se utilizam da ponte, que procurem, né, obedecer a sinalização existente. Nós estamos com uma sinalização implantada do lado argentino, também do lado brasileiro. Nós implantamos lá algumas placas de sinalização, tem lá cones colocados que já orientam que tem alguma coisa diferente acontecendo, né? E tem um sistema de pare e siga, mas lá a demora é bem pequena, até pelo fato de que a ponte tem uma largura maior, né? A ponte Tancredo Neves, o que favorece, facilita para a execução de trabalhos como esse que está sendo executado agora. Essas as palavras, portanto, do superintendente, né, do supervisor do DENIT aqui na cidade de Foz do Iguaçu, Vicente Veríssimo Júnior, entrevista que você confere na íntegra no site cbnfoz.com.br. E a seguir no CBN Turismo, vamos conversar com o deputado estadual Chico Brasileiro, escolhido nesta semana para presidir a Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 36 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Tínhamos protesto ali no trevo da Avenida Paraná com a BR-277, que fez, inclusive, com que houvesse interrupção parcialmente no trânsito da BR-277. Neste momento, já as pistas liberadas, informação da Polícia Rodoviária Federal. Turistas que visitam o Complexo Turístico Itaipu pagarão mais caro a partir deste domingo. Os valores dos ingressos são atualizados anualmente, conforme os índices de inflação. Todo o dinheiro arrecadado com ingresso é revertido para a própria fundação que administra ali os passeios e não tem finalidade de lucro. Moradores da região com apresentação do comprovante de residência têm entrada gratuita na maioria dos atrativos, que ficam com as seguintes tarifas. A visita panorâmica, R$ 27,00 a tarifa cheia, R$ 13,50 a meia entrada. Circuito especial, somente tarifa integral, R$ 68,00. Iluminação da barragem, também somente tarifa integral de R$ 16,00, mas moradores aqui da região não pagam. Também moradores da região não pagam para a visita panorâmica. Refúgio biológico, tarifa integral de R$ 20,00, moradores da região não pagam. Ecomuseu, R$ 10,00 a tarifa integral, R$ 5,00 a meia e gratuidade para os moradores da região que apresentarem comprovante de residência. Polo astronômico, tarifa integral de R$ 20,00, também visitas gratuitas aos moradores da região. Test drive veículo elétrico, R$ 99,00 tarifa integral, não há meia tarifa neste passeio. Porto Catamarã, apenas tarifa integral também, R$ 60,00. Moradores da região têm direito a descontos de 50%. Almoço no Parque Tecnológico, tarifa integral de R$ 32,00, valores que estão disponíveis também no site turismoitaipu.com.br. E os atrativos de Foz serão divulgados a partir de terça-feira na Expo Majorista, evento que acontece nas cidades mexicanas de Mérida, Puebla e na capital do país. A exposição reúne representantes das 33 mais importantes empresas atacadistas no mercado mexicano. Será a 17ª edição do evento, que percorre várias cidades, proporcionando aos expositores oportunidade de negócios diretos com o mercado mexicano. A comitiva de Foz do Iguaçu passará também por Monterrey, Guadalajara, León, Mérida, Cidade do México e Puebla, sendo que o destino Iguaçu participará diretamente aí com ações institucionais em Mérida, Cidade do México e Puebla. O município participará do evento de forma institucional. O México é o 16º país que mais emite turistas para o Brasil e também o 18º aqui para Foz. CBN Turismo. CBN Turismo, eu recebo aqui no estúdio da rádio que toca notícia a visita do deputado estadual Chico Brasileiro, ele que nesta semana agora foi nomeado para a Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Satisfação, mais uma vez, participar com vocês aqui, principalmente nesse programa relacionado ao turismo. Antes de entrarmos até no assunto do turismo, vou aproveitar a sua presença aqui para falarmos sobre uma questão ali relacionada ao trevo da Avenida Paraná, porque neste sábado pela manhã acontece manifestação de moradores aqui de Foz do Iguaçu cobrando providências quanto ao término da obra ali na Avenida Paraná. E ontem, inclusive, nós tivemos informações que você nos trouxe de Curitiba quanto a uma possibilidade aí de que sejam anunciadas novidades quanto à obra agora nessa semana que inicia. Bom, nós protocolamos junto à Assembleia Legislativa e foi aprovado em plenário um requerimento de nossa autoria no sentido de um pedido de providências junto ao Governo do Estado, à Secretaria de Infraestrutura, para que a obra seja retomada. Nós recebemos ontem a notícia que houve uma reunião entre o secretário Pepe Richa e também o secretário da Casa Civil, no sentido de viabilizar esse reinício das obras. O que nos foi comunicado ontem, em resposta a esse nosso requerimento, é que na próxima semana, até o dia 6, a próxima sexta-feira, o governo do Estado vai anunciar um cronograma de reinício da obra e também os prazos para que ela possa ser executada. E também a forma com que eles estão viabilizando